Arrasta Povo. É diferente, é único, é o Águia de Fogo, o Arrasta Povo. Águia mais furiosa e evoluída do planeta chegou. Com suas garras afiadas. E a picada! E com sua picada mais poderosa e destruidora do universo. Joga pra cima e faz! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pegue essa presa e dá-lhe bicada. Que louco, tio, essa... Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe a bicada. Cada bicada, bicada. Dá-lhe a bicada. Cada bicada. Olha o gingado! Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Eu quero uma bicada diferente hoje. Uma bicada diferente. Assim, ó. Vai, toma! Joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro! Bate na palminha! Hey! Três! Um, agora jamaicano! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Três, dois, um, e a Lori? Eu vou o quê? Avisa, avisa, avisa. Avisa teu. Eu vou. Agora. Quem sabe canta. Bora aí, doida! Deixa voar, deixa voar. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, tem mamando. Eu quero saber cadê a torcida do Paysandu aí. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. O Papão lançou seu novo manto. Quem já tem o manto do Paysandu aí? Quem é do Paysandu, bate na palminha. Palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Bate, bate, bate. Uma lista branca. O quê? Mas eu acredito que hoje tem mais remistas do que torcedor do Bicola hoje aqui na fazenda. Quem é do clube do Remo? Joga pra cima, pra cima. Torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão. Tem até argentino no Remo agora, meu irmão. Quem é do Remo? Joga o Brasil pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Remo! Forte, forte. Remo! Bora, DJ Alisson! No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, o DJ Alisson tá enfurecido. Cadê o gordinho? Porra, ele me esqueceu hoje. Bora, gordinho! Só quem gosta do gordinho, canta bem forte. Vai, vai, vai. Chama suas amigas pra tomar banho. Chama, chama, chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Ih. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima. Entra no clima. Entra no clima. Entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica de quatro. Fica, fica, fica. De quatro. Fica, fica, fica. Elas querem de quatro. Fica, fica, elas querem de quatro. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, vai, vai, volta, caixota ardendo, vai. Eu quero mais uma, eu quero mais uma, eu quero mais uma, eu quero mais uma, mais uma. Só mais uma pra selar, só mais uma pra selar, só mais uma pra selar. 5, 4, 3, 2, 1. Calma, produção. Calma, produção. Calma, produção. Calma, que eu quero tudo no escurinho hoje aqui, a fazenda. Deixa tudo no escurinho agora, se decorre. Quem é que gosta do escurinho? Bota o bracinho pra cima. Agora todo mundo com a mãozinha pra cima, só quem é filho de Deus, pra acompanhar e fazer uma imagem legal. Vai, vai, vai, vai, vai. Direita, esquerda, direita. Galera do fundão também, vai. Direita, esquerda. Filma aí, produção. Direita, esquerda, direita. Quem tá feliz? Direita, esquerda. Só os fã-clubes agora, vai, vai, vai, vai. Direita, esquerda. apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Acendeu! Caralho, acendeu! Moleque, tu é doido. Ainda mais quando é gordinho. Noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo, pode estar artista americano. Caralho, acende a. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bebê. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. E eu quero ouvir quem sabe cantar, vai cantar bem forte, bora ver. Além, vamos parar de brincar. Só quem sabe! É alguém para amar, e pra não piorar este erro. Pra sair no CD, Jefferson, agora vai. Faz. Não, nós vamos ficar por aqui. Deixa comigo, filho. Aquele medo bobo que o DJ Alisson não tem, meu irmão. É, mulher! Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. E se eu baixar o som, vocês vão cantar bem alto. Vão, vão, vão! Respire aliviado. Agora! Dado. Por tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se a... Agora quem é que tá afim de entregar o seu coração pro seu grande amor, canta bem forte. Vai, vai. Depois dessa eu casaria, era logo, meu irmão. Bora ouvir! Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Não aguento mais essa situação. Eu quero escutar! Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado tentando esconder. E ficava com ela e ficava com ele. Alô, Daniel! Você perdeu, mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. deixa no batidão, deixa no batidão, batidão. Mais uma vez, eu agradeço com todo carinho os fã-clubes que hoje se fazem presente hoje no show do Pop. Obrigado mesmo, de coração. Galera que se empenhou pra fazer uma festa maravilhosa hoje aqui na Fazenda. Obrigado mesmo, de coração. Fazenda lotadinha, do jeito que eu previa. Obrigado mesmo, viu, família Pop? Sem vocês, eu quero dizer que o Pop não é absolutamente nada. É vocês que são o combustível da família Pop. Obrigado, meus sinistros do Águia. Cadê os sinistros do Águia? Cadê? Levanta aí, eu vou falando. Aí os Sr. Gumes vão levantando aí. Os sinistros do Águia! Obrigado, meu grande amigo Filipinho da Bazuca. Tá de aniversário hoje. Tá aqui no Ninho. E a GDG de Castanhal. Cadê vocês aí? O bacana tá ali no camarote. O bacana é que a galera veio de Castanhal hoje comemorar o aniversário deles aqui. Minha cúpula do Pop ali. Galera tá arrebentando. Camarote muito bonito, por sinal. Parabéns a todos os integrantes que estão de aniversário hoje. Cúpula do Pop. Os presepeiros aqui na minha direita. Guamá, meu irmão, os fiéis. Os moleques da TF, cadê eles, hein? Parabéns, moleques da TF, moleques. Galera representa sempre muito bem no Pop. Obrigado pelo carinho de vocês todos aí. O Nilcinho do Explosão, a Camila Lopes, Alves, Gabi, Milk, o Júnior da G1. Obrigado, Maninho. O Riquinho mandou um abraço pra ti, viu, Maninho? Tamo junto e vamos levando! Vou te amar sem medo, chegou de... Um mais um nem sempre é dois. Mática do amor sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração, mas já pensar que tu é bom. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Viva Cine, bota de adorno. Vambora! Viva Cine, bota de adorno. O bagulho tem que ser... Bora, meu parceiro William! Ele é a Tânia! Vem com o padre Paulinho também! Ele é a Dani! Alô, Paulinho! No ritmo do carimbó, Paulinho! Vai! No carimbó, no carimbó. Hoje é aniversário da Luísa também. Cadê ela? Cadê? Quem é a Luísa, hein? Oi, Luísa. Cadê você, meu amor? Festa diferenciada! Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquinas dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada. A mina tá na minha, eu vou meter na fita, no Super Pop Live, fica, fica, fica. A mina tá na minha, olha que eu vou meter na fita, no Super Pop Live, fica, fica. Libera, gradiente, libera, gradiente. A gente manda na... Sem medo de ser feliz. Oh, oh, oh. Picada, picada, picada. Música. Suzete também, a matriarca. É o momento, diria, de não muita felicidade pra vocês, porque tá fazendo falta aqui o Daniel e o Dan. Mas eu tenho certeza que eles estão lá em cima torcendo pelo carinho, pelo sucesso, pela saúde de todos nós. É, Marinho, tamo junto! Fala, Ceará. E aí, pai? Fala, Bruninho, fantasia! Cara de balso, moeda também. Moranguinho. Cadê o Dedê, rapaz? Viviane Batidão. DJ Bertinho Isabelense. DJ Júnior Vital. Aí o nosso amiguinho Pico também tá aqui presente. Aqui você tem moral, viu, maninho? Os caixa baixo. Alô, Celo, Celo, maninho! Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Gordinho, desse jeito você me deixa louca, botando a toda. Maluco lanche. Eu sei que você vai. Aqui presente, esse maluco é danado, meu irmão. Assim sou eu tão louca. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. Paulinho no sapatinho e toda a equipe Red Live. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foto sensacional. Fala, meu parceiro Cássio! Convocar. Ele é só bebezinho. Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho. Uma sentada daquela nervosa. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Tá de volta, tá de volta. Volta, volta, volta, vai! Alisson! Alisson! Alisson! Alisson! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, vai partiu. Deu a ode, é o Mandela. Ui, partiu. Deu a ode, é o Mandela. Ui, partiu. Deu a ode, é o Mandela. Ui, partiu. A ode, é o Mandela. Ô novinha, ô novinha, isso é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. E aí, meu amigo Barbalho? Tá aí com a gente, ele, o Alisson! Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. E aí, Douglas, bora pra cima, Maria. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, Alisson. Dá uma lapada no chão. Que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Fator Abraão também tá aqui presente, meu irmão. Obedecer. Me abraço, Maninho. Alô, Nicola, por aqui. Você com a gente. O Gil da Furacão, o Cristiano também. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou. A nossa panelinha também tá em peso. Amigo do Alverete, Robinho, Vitor, Playboy. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Todo mundo com a mãozinha lá em cima, hein? Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Sou disparar, novinha. Sou disparar, novinha. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. Vem jogando, vem jogando. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. Fica de quatro e começa a olhar. Olha, olha, olha, olha, vai. Saudade da com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? Eu não sei. É mesmo? Eu não sei, eu juro que eu não sei. Quem é que sente saudade da ex aí? Quem já mandou a ex ir pra puta que pariu? A emoção, meu irmão. Quem não mandou, vai mandar agora! Eu quero com a minha ex. Por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Então pega a mão da atual, ou do atual, e agora? Bota o quatro pro alto. Gente, né, meu irmão? Tira a vida. Parceiro, doutora Robson, alô, para, alô, Duduzinho! Bora, Frita! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Bora, Nilcinho. Tu não te decide. Então ainda que hoje é sábado. É sábado, é sábado. É isso que eu te falo, meu irmão. Não me abandona que eu não te abandono. Quero ouvir, quero ouvir. De novo! party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Super ousados do Pablo Rodrigues da equipe 5. E alô, galera do Explosão! Ao menor! Essa mulher costuma machucar os corações apaixonados, de Ellison. Eu gosto, porque ela representa também a classe dos gordinhos. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. Ai, meu Deus do céu. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que ia querer reviver. E aí, quem gosta, canta. E o quê? Pena que a nossa vai já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos, tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa vai já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. E aí, Claminho Leal? Bora pra cima, maninha! Agora vai! Só queria mais um pouco desse sentimento louco. Te acordar de madrugada pra fazer. Olha o laser, Spike! E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender. Essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. É bom, não é? É bom demais. E aí? Mas quando te vejo com ela, minha mangela, minha boca vai secando, eu vou ficando burro. Oh, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas na sua... Vem aqui, bicharam que sim. Os apaixonados, só tem apaixonado aqui mesmo. E a gente faz amor. E depois? Me diz que eu sou o seu amor. Mas... E vai embora antes do dia amanhecer. Só vocês, só vocês, só vocês. Eu acho assim, quem é que tem aquele medo bobo de trair aí? Quem tem medo de trair, que não traia nunca. Nunca, nunca. Mas tem muita gente que trai por prazer, não tem? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu não, sou sincero, graças a Deus. É. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Canta, canta, canta! Tem mulher que se identifica, meu irmão. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu.